A Prefeitura de Curitiba lançou nesta quarta-feira um projeto para a implantação de veículos elétricos na frota prestadora de serviços públicos municipais. A ideia tem como parceiros a fabricante de veículos Renault, o Centro de Pesquisa e Tecnologia de Portugal, que detém a tecnologia, e a Itaipu Binacional, que desenvolve pesquisas na área desde 2006 e já produziu vários protótipos de veículos elétricos. De acordo com a diretora financeira executiva da Itaipu, Margarete Groff, três veículos desenvolvidos na usina serão entregues à Prefeitura de Curitiba. Temos três ônibus, micro-ônibus, que nós estamos desenvolvendo já dentro da nossa pesquisa de veículo elétrico. Nós temos também um protótipo, nós fizemos dois protótipos, um de ônibus grande e um de ônibus de micro-ônibus, e agora nós estamos desenvolvendo, já aperfeiçoando a tecnologia, desenvolvendo outros três ônibus, junto com vários parceiros, né, como a Mascarello, que é daí de Cascavel, a Cimes, que está desenvolvendo a outros fornecedores já da região, né, e vamos colocar esses ônibus também, que vão servir para o transporte, para escolar, para algumas experiências que a gente vai fazer na educação, principalmente para o trânsito, que nós vamos fazer na cidade de Curitiba. Além dos três ônibus da Itaipu, outros 10 veículos farão parte da frota na primeira etapa do projeto, batizado de Curitiba Ecoelétrico. 5 Renault Zoe, 2 Renault Twizy e 3 Kangoo ZE. Os veículos serão utilizados pela Guarda Municipal nos serviços de ronda e patrulhamento nos parques e no zoológico e como módulo móvel que circulará pelas praças, pela CETRAN em um programa de educação no trânsito e também como suporte às atividades de seus agentes e também pelo Instituto Curitiba de Turismo no atendimento aos visitantes. Eles começam a rodar já durante a Copa do Mundo. Margarete Groff ainda explica que o projeto servirá também como laboratório para o aperfeiçoamento da tecnologia, já que os veículos fornecerão informações de rendimento. Vai fazer com que esses dados cheguem para nós na Itaipu e a gente possa analisar. A Itaipu possa analisar, a Renault, para ver a performance do carro, como é que ela pode estar melhorando a tecnologia, o CEA, como é que ele pode estar evoluindo no sistema dele de gestão da mobilidade, né? E uma coisa muito importante, que é o impacto na rede elétrica. A diretora ainda diz que a Itaipu está recebendo veículos elétricos da Renault e que o objetivo da Binacional é montar uma linha de produção do modelo Twizy. O objetivo é conhecer a tecnologia do veículo elétrico da Renault, aperfeiçoar para conseguir internalizar tecnologia no Brasil. Além disso, é desenvolver fornecedores. Outro objetivo da Itaipu, segundo a diretora, é aos poucos implantar a tecnologia do veículo elétrico no transporte público. O principal objetivo é estar desenvolvendo ações e tecnologias para que melhore a vida do cidadão, né? Dentro de um contexto da utilização do veículo elétrico. Em Curitiba, 10 eletropostos já estão sendo instalados para o abastecimento da nova frota elétrica da capital. Maurício Freire, para a CBN Foz.